vez você falou que era meu o seu amor, que ninguém mais vai separar você de mim. Todo amor que eu guardei a você eu entreguei. Eu não mereço tanta dor, tanto sofrer. Toda a ternura que eu guardei, ninguém no mundo vai te ofertar. E os seus cabelos só eu sei como afagar o meu pobre coração. Já não quer mais ilusão, já não suporta mais sofrer ingratidão. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim?